Oi. Olá, amiguinho. Tudo bem? Como pode você reparar, eu tirei todos os comentários aqui do meu podcast. Eu não tenho mais paciência de ficar lendo besteira. É muita bobagem. Nego quer me elogiar, por favor, mande e-mail para jrp964@gmail.com, porque eu acho que não vale a pena abrir espaço para quem não sabe se comunicar, né? Pra quem quer bancar o moleque, quer ficar me enchendo o saco. Eu não tenho mais paciência pra essas coisas não, viu? Tá acontecendo tanta coisa bacana na minha vida, tanta coisa interessante. Então eu não tenho por que ficar perdendo meu tempo com gente que acha que tem algum valor ficar me irritando. Não, então acabou. E ele no mais é um pessoal burro, porque o espaço é meu. Eu que permito essa participação. E neguinho acha que tá tudo certo, que vai tirar um sarro. Não, não tem mais coisa. Você fala de cu, fala de... Olha, o palhaço aqui sou eu. Então, o palco é meu. Então, eu não vou mais ceder espaço para que outros possam se perfazer, inclusive de maneira covarde, né? No anonimato, dizendo besteira. Eu não tenho mais paciência para isso, não. E além do mais... Ih, cara, vou ter que parar aqui, peraí. Ah, fui lá buscar o isqueiro agora. Então não dá outra, né? O vagabundo abusa do espaço da gente, né? Quer ficar falando, ele quer abrir uma brincadeira, quer falar, mas eu não gosto de incentivar a covardia. Eu não tenho paciência para incentivar a covardia. Acho que não é comigo. Se o cara quer dizer alguma coisa, tem que começar a assinar, dizer o próprio nome. Já que vagabundo não tem essa condição, não quer, então bom, vamos fazer um monólogo mesmo, né? Vamos conversar nós, eu e você aqui, sem chance para que outros venham pentelhar. A gente dá a chance, mas vagabundo não tem maturidade. Beleza, então vai brincar no outro canto, não, no meu espaço. Estou abrindo o podcast de hoje com uma notíciazinha bacana. O nosso amigo Marcos Inoue colocou no ar o site dele, o Red Luna, www.redluna.com.br, que é uma proposta que eu considero a melhor em termos de quadrinhos comerciais que já foi lançada nesta porcaria desse mercado ordinário nos últimos tempos, né? Eu acompanhei o trabalho do Marcos ao longo desses anos, até ele chegar nesse momento de colocar um site do Red Luna. O trabalho dele é excepcional. Ele tem uma empresinha, né? Tem uma empresa, vou falar corretamente. Tem uma empresa que cuida, que desenvolve projetos para grandes sites, e ao mesmo tempo o Marcos foi dedicando uma parte dele. Eu não vou dizer do que se trata. Você vai lá, fuça, lê, se vira, ver do que se trata, né? Porque é um trabalho muito bom, muito bacana, não só em termos técnicos, em termos organizacionais, de planejamento, em termos de técnica, roteiro. E eu acompanhei há muito tempo, já estou acompanhando o trabalho dele. Então eu posso te garantir que vem coisa boa aí. Para o segmento juvenil, não entra numas de achar que vai vir aí uma coisa cabeça. Não, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito significativo. E ano que vem ele vai lançar os livros dele, que tem o apoio de uma grande editora, uma editora respeitável, que eu não vou abrir nada, porque eu não tenho autorização para isso. Se você quiser saber, você vai perguntar lá para o Marcos, no site www.redluna.com.br. E só para você ver pelos banners, pelas ilustrações, o cara capricha. O cara capricha, fez um negócio muito bacana, muito promissor. E voltado, obviamente, pro lado comercial, para sair do gueto, sair dessa visão amadorística de que as histórias em quadrinhos são coisa para criança, ou então coisa para nerd, coisa para fã. Esses absurdos. Também quero te convidar para comprar os últimos exemplares, finalmente, né, bicho? Já fazem 2 anos, em setembro vão fazer 2 anos que eu assinei contrato com a Ícone. Lançamos o nosso livro Mil Nomes, Guardião do Infinito, por lá, e foi uma grande alegria, uma grande satisfação. As pessoas sérias, os leitores descompromissados, que não carregam bandeiras, que têm uma exigência com relação à qualidade da criação e do desenvolvimento da história, simplesmente gostam do Mil Nomes. Tem gente que adora o Mil Nomes. Por quê? Porque é uma proposta bem bacana, é um livro divertido, não é um livro xarope. Eu não ia estar fazendo propaganda, você vê que eu não faço propaganda do Mundo Sem Sol. Eu não faço porque o livro está muito ruim, né? Eu sou muito sincero com o meu trabalho, acho que não tem por que eu mentir para você, né? Porque não, isso aqui está ruim. Tenho para vender aqui, claro, não tem problema. Eu não gosto do Mil Nomes. Eu não gosto do Mundo Sem Sol, mas eu adoro o Mil Nomes. porque ele me fez incentivar a continuar criando, e pela reciprocidade dos leitores. Estou falando dos leitores sérios, não do leitor oba-oba, que escreve só para, né, adorei, adorei, puta, para mim isso não vale nada. Você adorou? Bacana, muito obrigado, continue comprando, mas isso não me acrescenta. Aí o leitor escreve para mim, eu adorei porque tal, tal, tal. Ah, esse sim. O cara que diz que gosta e explica porque gosta, esse eu respeito. Já o cara que, ai, não gostei, uma merda, você é um viado, pronto. Eu não gostei, eu até entendo. Porque você é um viado, porque você persegue, porque você some, aí já não tem mais saco. E ao mesmo tempo eu tô numa fase de renovação, que eu prometi pra mim mesmo que algumas coisas aconteceram na minha vida, como a morte da minha mãe morreu essa semana, a velha morreu antes de ontem, puta, nem sei, porque eu já tô deixando, né, pra lá, porque se a gente ficar remoendo isso pro resto da vida, a gente não produz, não trabalha. Não quer dizer que eu não tenha gostado da velha, muito pelo contrário, né, mas eu não vou ficar olhando só pra isso. Eu tenho aqui minha satisfação e minha alegria de ter sido educado e criado por ela. Então não tem, a parte pessoal é uma coisa, mas a parte de trabalho prossegue. Eu não vou ficar enfiado num canto choramingando minha vida, porque eu não sou assim. Tem que trabalhar, né? Tem que tocar as coisas pra frente, tem que realizar coisas, diferente de uns e outros que ficam na inveja, dizem que eu sou invejoso, que não sei o que, porra. Então o que acontece? O podcast de hoje eu vou falar de alguns assuntos interessantes pra você, né? Vou falar primeiro sobre esse lance da inveja, que nego tem inveja, e depois eu vou falar de uma entrevista que eu leio aqui na Folha, que eu vou colocar o link para você, em que o Fábio Moon, nosso considerado Fábio Moon, fala de quadrinhos, né? Fala dos quadrinhos digitais. Depois eu vou falar rapidamente do Studio Seasons, que era do pessoal que fez aquela revista Manga Bokeh. Eu fui revirar algumas coisas deles aí, achei uns negócios interessantes, quero comentar com você, né? Tendo um referencial, a minha experiência, a minha opinião. Agora eu quero falar com você com o negócio de inveja, né? Inveja é uma coisa muito louca, né? No meu caso, eu percebi que as pessoas têm um medo terrível de mim, né? Porque ninguém tem medo de quem não ameaça, de quem não está dizendo alguma coisa. Então, é importante que você fique atento, que é inevitável, à medida que você vai melhorando de vida, vai aprimorando o seu trabalho, vai crescendo nas coisas que você faz, vai rolar a inveja do pessoal. Mas não é uma inveja declarada, porque ele não chega e diz na sua cara, você é um filho da puta, porque você faz um trabalho de merda, ou porque eu tenho medo de que você vá me ameaçar. Não, porque os caras ficam no cantinho. Porque nós temos no Brasil esse negócio de cortes, né? Nós temos cortes, feudos, cantinhos e tal, e cada um no seu esqueminha, cada um no seu negocinho, ninguém falando verdades, ninguém dizendo, porra, seu trabalho tá muito ruim. Que você tá louco? Eu trabalho do meu amigo, vou falar mal do meu amigo. Mas se você fosse amigo, você falava a verdade, né? Esse que é o problema, ninguém fala nada porque tem um puta do interesse atrás. Interesse comercial. Mas é um interesse comercial, mas que nasce também principalmente do egocentrismo, porque a maioria dos leitores e do pessoal do fandom de quadrinhos, eu reconheço, ninguém ganha dinheiro nessa merda. Mesmo o cara que escreve para Maurício de Souza, que faz o seu, estão ganhando dinheiro? Não estão ganhando dinheiro, não. Porque o homem paga pouco. Pagar interessante para mim seria bom. Eu sou fodido. Paga bem pra mim, mas porra, ao mesmo tempo, em termos de mercado, você não consegue sustentar uma família com o que ele paga. Tanto que quem escreve pra ele lá, os roteiristas, são todos meio que encostados aqui e ali. Mas isso vale também pros demais editores que fazem quadrinhos por aí. Eles moram com os pais, tem mulher que trabalha, então ele vive meio que de brisa assim. Então ninguém ganha dinheiro nessa merda. Quem ganha dinheiro é o editor, mas para você manter essa situação, você tem que ter o lance do egocentrismo. O carinha precisa ter a compensação dele. Ah, eu mexo com quadrinhos, eu mexo com publicações, eu sou editor. Isso é uma merda, porque você vai ver como o trabalho do cara é um lixo. Lixo no sentido que, primeiro, que não produz nada. Tá falando aqui do FIC, Feira Internacional de Quadrinhos, vai ter agora em Belo Horizonte vai ter a feira. Aí você puxa, quem que vai estar lá são sempre os mesmos. É interessante isso, né? Quem ganha prêmio aqui são sempre os mesmos. E são trabalhos desconhecidos que ficam retidos ali no canto e tal. Isso é muito triste porque nós, que fomos criados com quadrinhos, eu que fui criado com quadrinhos, eu tenho uma paixão muito grande pela mídia e vejo com pesar que a mídia vai reduzindo cada vez mais, né? Não precisava ser assim. Não precisava ser assim porque o Fóbio veio malhando nesse ferro frio há tanto tempo. É preciso ter criação, é preciso ter personagem, tudo aquilo, um processo criativo, todas aquelas pataquadas que eu falo, mas eu preciso chegar nos caras e oferecer produto. Não, aqui não, o camarada é um ilustrador, chama um roteirista, monta um negócio, entrega para a editora, pau na máquina, e assim vai, porque põe na livraria, ganha prêmio e acabou, né? Isso é muito triste, porque a mídia fica vilipendiada. Também isso é muito comum no Brasil, acontece a mesma coisa com o cinema, acontece a mesma coisa com o teatro. Ou então, volta e meia, os caras querem pegar uma verba do governo para fazer alguma coisa, como também acontece nos quadrinhos. O cara pega um concurso, ganha um concurso do Estado, faz um gibizinho, ganha sua grana, o Estado banca, distribui nas escolas e morreu o trabalho do cara, nunca mais faz nada, né? Ou então, ele, aqueles batalhadores, né? Aquelas frentes de resistência, tipo, vai, a turma do Chachado, ou então o Macarmélio lá de Belo Horizonte, que vai pra rua, quando o negócio, ele vai pra cabeça, faz o gibi dele, independente de ser bom ou mal, ele faz, ganha dinheiro, faz a coisa acontecer, é lido, e ele não ganha prêmio, né? Sem internet, sem apoio de ninguém, batalhando, e ele não ganha prêmio. Engraçado isso. Ele sustenta a família dele, banca as coisas dele, tem o seu grupo de leitores que o adoram, toca pra frente seus trabalhos e não ganha prêmio. Em compensação, o cara que ganha prêmio, agora vamos entrar no que interessa, né? O cara que ganha prêmio dá uma entrevista desse tipo. O link daí da Folha tá aí, né? Eu vou comentar assim meio por alto. Ah, na primeira pergunta ele já mete bronca, né? O nosso considerado Fábio Moon vira: o que muda no processo digital dos quadrinhos para os artistas? Por enquanto, para o artista, pouco muda. Nós ainda desenhamos pensando no mesmo formato, papel. Ele pensa assim. Porque uma vez que os iPads, que os tablets estão se tornando cada vez mais populares, e ao mesmo tempo com a divulgação ainda maior dos equipamentos, aqueles super tablets maravilhosos que estão ficando cada vez mais baratos. Eu me lembro que há alguns anos nós temos no nosso tablet velho aqui que bichou, nós pagamos uma nota. Estamos com ele aqui há 6 anos já. Agora com 100 contos você compra um, 200 contos você compra um tablet razoávelzinho para você brincar, para você desenhar direto. E a patroa desenha direto no tablet. A gente não mexe mais com papel, salvo raras ocasiões. Então você imagina o Fábio Moon com a grana que ele tem, com o dinheiro que ele tem, ainda mexe com papel. Besteira, conversa mole, porque nada contra o papel, eu acho válido ter papel. Mas a mensagem que ele está passando é complicado, porque está mudando esse perfil. E me parece que o Fábio Moon é um cara que não é chegado nessas mudanças, porque ele domina uma tecnologia ultrapassada, canhestra, que tem seu mérito, mas é ultrapassada e canhestra, ela não tem mais razão de ser. Mas ele me pareceu que ele é um cara que não sabe bem o que está falando. Mas vamos lá. Então, para vocês, o digital não muda muita coisa? Não, até piora. Mentira. Piora nada. Eu acho que o formato digital ainda tem baixa resolução, então se você dá zoom na imagem para você ver o pixel, o bom do iPad é que ele tem o tamanho do gibi, mas o zoom não tira o proveito do tablet. Olha como o cara não sabe o que ele está falando, ou está agindo de má fé para confundir os leitores, ou está defendendo uma besteira. Olha o que acontece, para quem não conhece, como é o caso dele, ele deve ter visto o gibi digital, que é aquele gibi escaneado, que os caras da por aí, né, normalmente faz um, ele pegou um scan das coisas dele, né, baixou lá e foi, tô vendo o pixel. Bicho, se você dá zoom no papel impresso, você também vai ver os pixels. Não os pixels, você vai ver lá aquele pontilhismo, né, você vai ver os pontos, você dá zoom, você vai ver. Em compensação, no gibi digitalizado, feito diretamente no digital, você dá zoom, você vê os pixels, mas porra, meu, pra você ter que chegar lá no... E que graça tem isso, que você vai enfiar a cara, não tô vendo os pixels. Não é coisa meio de idiota isso? O que acontece é que o gibi digital, quando ele é escaneado do original, realmente ele perde qualidade. Mas em compensação, o cara não pensa, porque uma vez que o gibi foi escaneado, ele corre imundo. Eu já vi gibi coreano, eu já vi gibi chinês, já vi gibi hindu, estadunidense, americano, então, de monte francês. Graças à digitalização, nós pudemos ter acesso a autores que jamais conheceríamos. A mesma coisa aconteceu com a música, né? Ou com os filmes. A gente teve acesso a coisas que jamais passariam por nossa cabeça, né? Nós nunca leríamos se fosse depender, digamos, da Via Lettera, onde o Fábio Moon publicou. A Via Lettera não ia trazer para cá, por exemplo, vai, um gibi coreano. Pô, primeiro que ele nem sabe o que é isso, não faz a menor ideia. Editor de quadrinho brasileiro é o último que conhece quadrinhos, como eu conversei com o cara, o molequinho editor da média, há alguns meses, né? Aliás, quando ele entrou, não foi algum mês, foi alguns anos, falei, pô, meu, você tem que ir atrás do humor francês, tem que ir. Aí fui citando alguns autores e ficava, ah, é! É, porque não manja nada de humor. E autor de quadrinho, pelo que eu tô percebendo, não manja nada de quadrinhos. Ele manja de quadrinho que ele gosta. Daquele que ele comprou, os americanos. Mas saiu daquele métier, ele se fode. Ah, mas o Zoom não tira proveito do tablet. Aqui que o processo precisa ser aproveitado. Puta, meu, ele tá lendo o gibi escaneado. Mas o gibi digitalizado, feito direto no digital, você pode dar Zoom, fica legal. Mas tanto faz! Quem que é louco de ficar colocando a cara no porra do gibi? Olha, tão feito aqui, bem pertinho. Se isso fosse nos anos 70, 80, que a gente fazia aquelas revistas vagabundas e que tinha que retocar o balão porque a gente xerocava do original e pirateava, tá? Beleza, se é o cara que fica com o nanquim ali, tá, eu quero ver pertinho, é besteira, você acha que alguém se interessa por isso? Ah, mas a redução, isso é besteira, o público quer ler, o público quer se divertir. E aí, por enquanto é só um jeito de colocar na internet. Não, não é um jeito de colocar na internet. Olha só como ele está desinformado, né? A Marvel lançou um aplicativo para o iPad para você comprar e baixar quadrinhos deles. Eu não cheguei a ver porque eu não tenho dinheiro, não vou instalar essa porra. Quer dizer que quadrinhos digitais é só um jeito de colocar na internet? Para a Marvel, não. A Marvel tava quebrando, tava na merda, ia para falência, ia para o brejo, má administração toda fodida. Levantou, ganhou dinheiro, ficou rica de novo e tá colocando quadrinho digital pro pessoal. Mas a Marvel vai colocar quadrinho digital porque é só um meio de colocar na internet? Não, porque dá dinheiro, dá um lucro. E me parece que o Fábio não é chegado em dinheiro, né? Porque não é chegado em divulgação, não é chegado, né, nos novos tempos, né? Vamos lá, será que daqui é um futuro para esse formato de publicação? Acho que tem um futuro, mas não em quadrinhos. Porra, eu me lembro que eu baixei alguns quadrinhos eletrônicos japoneses, né? Num formato meio maluco, num programinha que os caras dão. É um executável, em flash. Mas eu não vou me adiantar. Mas se eu tivesse que... Deixa eu continuar aqui falando. Se eu tivesse que fazer algo para a internet, para tablets, em um mundo onde tudo tem musiquinha e barulhinho, eu não faria um quadrinho. Isso é uma coisa interativa. Bobagem. Mas por partes, né? O futuro para esse formato de publicação... Não, acho que eu pulei o texto, né? Não, é que a entrevista é curtinha. Tem um futuro, mas não em quadrinhos. Se eu tivesse que fazer uma palhaçada para estar musiquinha, barulhinho. Olha, o que acontece é que os quadrinhos, assim como toda e qualquer forma de expressão, ele muda, ele evolui, ele avança. Vou citar para você o exemplo do cinema, que primeiro era mudo. Aí quando começaram a fazer o cinema falado, nossa, e vai acabar, vai foder o cinema mudo, que isso não tem nada a ver, que o cinema mudo é muito melhor, que não sei o que. E foi aquela mudança, tanto que o Charlie Chaplin, ele foi contra o cinema falado, e quando ele foi pro cinema falado, ele se estrumbicou, né? Messier Verdu é muito chato, mas as comédias do Chaplin, não todas, as comédias dele são muito engraçadas, especialmente a minha favorita, que é o Grande Circo, né, cara? Deixa eu até levantar aqui pra te falar. Não, o Grande Ditador, né? E tem o Circo, que também que é maravilhoso. Aquela cena do burro. Eu vi com o meu falecido irmão. Puta, é uma merda. Então o que acontece? A mídia muda. O que acontece é que certos autores têm receio de admitir essa mudança, porque os quadrinhos estão passando por uma mudança muito séria. Eu baixei esse quadrinho japonês. O que acontece? Ele tem recursos. Primeiro é em flash. Ah, mas não é quadrinho, é animação. Não, é quadrinho animado. Porque ela vai de quadro a quadro, você vai clicando, vai aparecendo balão, vai aparecendo texto, aí depois vai aparecendo a imagem de fundo, tem deslize de tela, tem efeitos sonoros, é um negócio muito legal. E ao mesmo tempo as imagens estáticas, né, elas têm suaves movimentos que a animação flash permite, né? Tô falando que o quadrinho que eu vi era pornô, né? Que eu não vejo mais quadrinho de linha. Sou adulto, não vejo mais coisa pra criar Superman. Vai se fuder, já passei dessa idade. Então eu vejo quadrinho pornô que é sensacional. E nesse quadrinho especial, era uma... A menininha saía voando e tinha aquele movimento bacana. Você mescla as possibilidades, né? Você amplia os quadrinhos, que ainda continuam quadrinhos, só que com recursos. Então, como o cinema mudou, a música mudou. Puta, que coisa que mais mudou. A televisão mudou. Tudo muda. E é inevitável que os quadrinhos também mudem. Mas o Fábio Moon não vê essa mudança porque ele é muito restrito naquele mundo, né? Naquela coisa de papel, coisa impressa, porque ali ele tem controle, né? Ali ele consegue fazer as coisas dele, ele se acomodou, beleza. O que eu não sou contra, não, eu acho que tá certo, tem que ir por aí, cada um no seu canto e tal. Só que ao mesmo tempo, quando você vê o cara falando isso, você percebe que ele tem medo da mudança. Porque os quadrinhos no formato pro iPad, eles demandam novas mídias, né? Você pode colocar som, você pode colocar hiperlink, você pode colocar pequenas animações, você dinamiza o quadrinho. Ele ganha o movimento que não tem naturalmente, óbvio, porque ele é estático. Então ele vai ganhar esse movimento, vai ganhar muito mais clima e fica maravilhoso, fica um negócio inteiramente novo. Eu estou entusiasmadíssimo com esse sistema, porque no próximo livro do 1900 que a gente está fazendo digital, a gente vai colocar interação, vamos tentar colocar música, vou colocar narrativa. Eu quero até colocar comentário meu, porque olha só, uma coisa que o Fábio Muno, Gabriel Bá, esses caras não se ligam, eles podem comentar a sua história. Não, isso aqui é legal, como aqueles comentários do diretor, isso aqui eu fiz assim, assim, assado. Você amplia a sua obra, você complementa o seu trabalho, você torna ele ainda maior do que ele já é. Ou simplesmente você agrega valores, é uma frase bonita. Você vai agregando valores ao seu trabalho e ele cresce. Porra, qual autor não quer isso? Se eu puder um dia colocar fazer uma voz eletrônica ou pegar um dublador para botar aqui para dublar o meu nome, isso para mim é que alegria, para mim, porque a minha obra cresce. Não só porque eu sou contador de histórias, tal, mas porque eu amplio as sensações e satisfação do meu leitor. Então o que acontece? Eu fico ressabiado quando o cara fala isso, né? Porque ele é meio que referência, ele tem a referência dele, né? Pelo que não me parece, não é uma referência de bosta. Não é assim. Aí falando aqui, em um mundo em que tudo tem musiquinha e barulhinho, eu não faria um quadrinho assim, uma coisa interativa. Não, quadrinhos é interativo. Quadrinhos podem ser interativos. Desde quando você está numa tablet, você vira, você passa o dedo, já vira a página. Isso é uma interação. Mas, porra, o nosso quadrinho impresso também é interativo. Você vira a página com o dedão. Você manda a carta lá para xingar o editor ou para elogiar, a editora cancela o título. Você vai lá. Isso é uma interação. Quando você vai na banca e você compra o quadrinho, isso é uma interação. Quer dizer que na cabeça desse camarada não existe interação nos quadrinhos, só, ó, tô te dando isso aqui, pronto, você não precisa mais nada. Você leu, mas eu não cheguei. Não, interessa, já fiz o meu. É meio complicado essas visões, né? Agora vem isso aqui, outra pergunta. E as redes sociais podem substituir a troca de informações entre fãs de HQ? Aí ele responde, é maior medo. Não sei, acho que é um erro de digitação dos caras. É maior medo do digital eliminar as lojas de publicações mensais. Não é um formato fácil para compartilhar um gibi. Eu compro o meu, você compra o seu, não dá para emprestar. Olha só o que ele está falando de bobagem, né? O que acontece é que é eliminar as lojas de quadrinhos mensais. Eu espero que elimine. Eu espero que acabe. Eu quero que elas, ou que pelo menos as lojas de quadrinhos, a Comics e demais, Devia, todas essas porras, essas lojas, que elas sejam reduzidas a verdadeiros sebos, que é o lugar que elas merecem. Porque, caso o Fábio Moon não sabe, eu acho que ele não sabe, né? Porque ele vive num Olimpo, ele vive num lugar tão distante. Esses sebos, essas livrarias, não publicam, que são ligadas à editora, né? Não, a Comics também, a Devia também, eles não publicam material nacional. Publicou o dele, pela Via Lettera. Mas e os demais? Você vai lá em outro trocento de sites por aí, tem milhares de autores que não conseguem publicar. Como é que fica esse povo? Não, eu não vou, eu quero comprar Marvel. E ao mesmo tempo, essas livrarias, elas são extremamente restritas, que elas só têm material americano, japonês e alguma coisa europeu. Acabou. Qualquer outro tipo de alternativa, não tem. E o tablet, a tecnologia, veio trazer para você uma liberdade de acesso à informação medonha. Claro que você tem um público imbecil que não sabe falar uma língua inglesa, um público tão idiota que está aplaudindo os canais fechados começarem a passar programação dublada, como o FX, o Sony, o Warner, vão começar tudo a colocar dublado. São imbecis, porque você não tem opção de ver a legenda, e a legenda é infinitamente melhor, porque, como falou um canal, é a melhor dublagem do mundo, do Brasil. Vai se fuder, é porra nenhuma. Nem fudendo. Se você tiver ouvido, você percebe que o som se perde. São sempre os 4, 5, 10 dubladores. Paia, mentira. Então você fica nessa situação porque não há uma valorização da mudança. Você não tem pessoas que mudam, que queiram mudar. E quando você vai para esse lado da dublagem, você fudeu de vez. Então o camarada, quando ele fala para o negócio das livrarias, eu quero que elas morram porque elas não dão espaço. Elas não dão espaço para que os novos autores possam chegar. Encerraram-se as publicações nacionais, tipo coletânea, que tem uma proposta comercial, como tinha um editor para poder chegar e publicar legal. Não tem mais isso. No máximo você tem a Ação Magazine, que é uma bosta de uma revista horrível, mal feita, cagada, sem ideia, só um bando de fanzineiro brigando. Aquela revista é um lixo, nossa, que revista porcaria. E todo mundo se perfazendo, se dando uma. Meu, e aí? Como é que, mas mesmo assim, por pior que seja esse autor, ele merece estar sendo publicado. Se ele está publicando desse jeito cagado, é porque a editora não está dando apoio. Eu só consegui vender bem o meu nome e ganhar minha graninha porque teve um editor que analisou meu trabalho, formatou e lançou no mercado de tal maneira que para vender. Você acha que a Ação Magazine vai vender? Não vai. O do Fábio Moon vende porque na editora Via Lettera, ela conseguiu, ela tem uns parangolés meio malucos aí com o Estado, então ele consegue vender muito quadrinho. Lembra que foram eles que lançaram aquele álbum? Foi com o livro Aprendido, que aparece uma mulata pelada falando palavrão. Ou quem comprou, o Estado comprou, depois devolveu tudo e tal. Tem, né? O Fábio Moon vendeu aqueles pãezinhos dele. Puta que bolsa, você leu aquilo, cara. Aquele troço é ilegível, é muito chato. Acho que ninguém leu, pra dizer a verdade. Acho que nem mais ganha prêmio. Ganha prêmio, o cara leva lá pra fora e faz quadrinho cabeça, que mercado lá funciona. Beleza, tá fazendo o esquema dele, só que ele não pode ser referencial. O nosso referencial não existe mais, porque as editoras mataram. E o autor perdeu o referencial, fica batendo cabeça com o fanzine, também não é referencial. Nosso referencial, nós temos que reconstruí-lo a partir do modelo comercial de personagem. Repetindo, eu não sou contra o quadrinho cabeça, acho que é importante que tenha esse tipo dessa bosta de 12 posições. Tem que ter essa merda. Mas o que não pode ter é só ele. Você não pode ambicionar fazer só ele, ou então fazer só quadrinhos pro Estado. É fácil o cara dar uma de espertão, que não sei o que, desprezar um formato, quando ele vende pro Estado. Assim é fácil, eu quero ver eu, os meus quadrinhos, do Mil Nomes, ou da Morgana, ou do Senhor Idílio, ou dos meus vampiros gays, que tem lá o macumbeiro que vai lutar contra vampiro. Então imagina que merda que vai ser. Então como é que eu vou chegar numa editora? Eu não tenho espaço. Quanta gente aí também não tem espaço, e pra ele tá beleza. Ah, vamos continuar assim. O tablet veio libertar-nos do domínio das editoras. É por isso que o Fábio Moon fica meio assim, né? Eu compro o meu, você compra o seu, não dá pra emprestar? Dá, meu. Não só dá pra emprestar, como ele nunca ouviu falar em escandar, pra você distribuir pro mundo. E o que me interessa eu emprestar pro cara aqui? Porque eu empresto pro meu amigo, eu tô atalê e tal. Mas na verdade eu não empresto, eu dou. Se ele gostar, ele vai atrás de você, ele fica freguês. Se você for bom, mas um bom autor mesmo, ele vai fazer questão de pagar. Não vai 25, 30 reais por um álbum impresso. Ele paga 5 dólares, 5 reais que seja. Mas ele paga, ele já não 5 conto, ó, paga um ano dessa merda. Aí você multiplica isso por 100 pessoas, 1000 pessoas. Você tirou a editora, você tirou o marketing, você tirou a gráfica, você tirou a distribuidora, ficou você e alguns pequenos custos, que para a editora é interessante você manter, porque ela vai fazer um trabalho bacana. Então, mesmo o Fábio Moon que publica lá fora, ele não se liga que os quadrinhos lá estão saindo simultaneamente a versão impressa e a versão digital. Tem muita editora que está fazendo isso, mas por que a versão digital? Porque a versão digital está tendo uma popularização cada vez maior dos tablets. Não é conversa, não é papo, isso é uma realidade. E para ele é um camarada que, tendo uma mídia impressa, ele tem controle, beleza, tá na dele e tal. Ah, eu vou ter que escanear? Não, agora você vai dar um passo além. É a mesma coisa que o Tezuka, quando o Osamu Tezuka fazia lá os quadrinhos dele lá, enfiado na comunidade dele lá, com a japonesada, até ele fazia um quadrinho. Ele já pensava em animação, mas não em termos de animação para ganhar dinheiro, mas para você trabalhar o quadrinho, para ele poder crescer, porque o story em quadrinhos é a base da animação. Tem o storyboard, se o cara faz uma storyboard, ah, não é mais quadrinhos. Ainda é, porque você não jogou movimento, né? Como se fosse uma animação no quadrinho. Aí ele deixa de ser quadrinho. É porque é uma imagem estática, uma imagem única, com vários closes em quadrinho. Aí sim. Mas o quadrinho, como na mídia digital, é importantíssimo, porque ele passa por mudanças, né, de cena. Mas ainda é quadrinho. Mas pro cara não, pro cara não, pra ele não. Ah, eu tenho uma... É aquela visão antiquada de que gibi tem que ser impresso. Não, isso tá mudando, cara. Isso tá mudando e é preciso se antenar isso quanto antes. Por isso que o Marco, o Lino e lá o nosso camarada, que tá lançando o Red Luna, ele vai colocar quadrinho digital. Eu vou pro quadrinho digital, porque eu quero mais que as editoras quebrem, eu quero mais que as livrarias fechem, para poder vir um gibi digital. Eu tenho um camarada que eu conheci, tem mais ou menos uns 32 giga só de gibi digital, e ele lê todos. Ele lê no computador, agora que ele comprou um tablet, ninguém segura o homem. Ele está sempre lendo, lendo, lendo, porque a arte continua bonita. Ela tem até um reforço, se colocar imagem, se colocar animação, fica até melhor, cara. E na cabeça do Fábio Mundo, isso daí não importa. Eu quero comprar daqui pra lá. Beleza, até que eu respeito isso, só que esse camarada tá fadado à obsolescência. Que nem aquela editora lá que lançou aquele livro lá, o Splish Splash. Esse é um livro obsoleto, né? Porque você tá vendendo uma informação que todo mundo conhece. Ou que se dá uma busca rápida no Google, todo mundo conhece. Por que não tem mais interesse em revistinha de mangá e anime? Ah, mas eu vejo na banca, não quer dizer que venda. Por que ninguém se interessa? Porque tem internet. Por que ninguém mais se interessa em comprar CD? Porque tem internet. Por que eu me interesso? Então, por consequência, a internet vai devorando. Por que eu não assisto mais rede aberta? Tem TV a cabo. E por que eu não vejo mais essas bostas desses seriados dublados? Porque tem internet. Eu baixo o episódio lá, o Burn Notes, que eu adoro. Ou mesmo, vai, o NCIS, que também gosto muito. O Dr. Who, que tem aquele ator, colocaram um ator de bosta, mas aí, né, o roteiro é maravilhoso, é muito divertido, tem seus altos e baixos, né? Mas também é bacana. Quando que eu vou assistir Dr. Who na TV aberta? Isso nunca vai passar. Ou seja, o que está havendo, a tecnologia está libertando as pessoas e os artistas de uma série de situações em que ele se torna um escravo, inclusive da dublagem. Porque a dublagem, quando você gosta da dublagem, você é uma forma de escravo. Você está sendo escravo dos camaradas, daqueles 4, 5 atores. Atores entre aspas, né? Porque ali só tem colegial. E mesmo que é um ator, é impossível o cara, ao longo de 30, 40 anos de dublagem, ou 15 anos de dublagem que seja, dublando centenas de milhares de personagens, ele vai ter fôlego criativo. Você sabe que a capacidade de criação do ser humano é limitada. Ele tem que ficar ali, passou disso, ele não vai. Então você vê o dublador, aquele cara lá, repetindo a entonação, repetindo a postura verbal, a postura vocal, o controle de graves e agudos é sempre o mesmo. Ele varia, mas não está em interpretação. Para o público ignorante, para o idiota que não sabe o que é arte, não sabe o que é um teatro, não sabe o que é interpretação, está valendo. O que me intriga é que as emissoras... os canais fechados, né, por assinatura, em busca da audiência fácil, vão jogar para dublagem. O que eu não tenho nada contra, que se foda essa gente estúpida, mas só que eles não oferecem alternativa para a gente colocar legenda. Eu gosto de assistir os Simpsons de vez em quando, o American Dad gosto muito, o Cleveland Show também, tá tudo dublado. Você acha que eu vou assistir dublado? Eu não vou. Só que com isso vai perdendo o meu interesse por TV por assinatura. Eu, como é que eu vou me livrar dessa merda? Vou ficar só com a internet? Vou botar aqui os negócios para as crianças só para o canal infantil, acabou. Quem está perdendo audiência não sou eu, são eles, né? Eu vou cuidar da minha vida. E isso é o que vai acontecer com os quadrinhos. O quadrinho nacional, ele perdeu audiência exatamente por essa falta de emparelhamento, isso é importantíssimo, hein? Emparelhamento criativo com o gosto do leitor. O autor nacional não sabe agradar ninguém, porque perdeu esse referencial, porque antes você chegava lá na editora Ebal, editora Brasil América, tinha lá o Otacílio, que era uma criatura medonha, mas era um profissional do qual ninguém duvida da capacidade dele. Ele agora está cansado, não aguenta mais, mas na época, para você tocar a revista Espectro, nossa, o homem era genial. Tinha que separar o material estrangeiro, que movimentou a criação de muita coisa bacana, e colecionar e colocar os nacionais. Mas o cara chegar pro canal, não, eu não quero essa merda, eu quero esta. Faça essa que eu pago. Mesma coisa, com todos os autores, tudo de binacional, bum, é porque tinha um editor atrás. O autor chegar a ele, eu vou fazer o meu negócio, sempre se fode. Sempre. Eu não vou nem citar exemplos que você já está careca de saber quais que são. Né? Então, quando você tem um editor que dá a batuta, batuta, olha a palavra, não vai confundir. Ele, olha, passa isso, faça aquilo, funciona. O editor sabe que o público gosta. Claro que nem sempre dá certo, tá? Mas no caso dos editores de hoje, né, a molecadinha só segue o que o homem está mandando, porque essa molecadinha não é editora, ele é peão. Ele é um assistente de arte que se travesti, está travestido de comunicador e divulgador. Ele não manja nada, não sabe nada. Quem decide é o editor. O editor, não, isso aqui está vendendo, isso aqui põe mais. Isso aqui, você vai lá e faz um barulho. Você manja? Manjo. Então fala para os moleques que isso aqui é legal. Aí coloca no expediente citações lá do Death Note. Que é, mais, é um além da imaginação japonesa, né? Simpático, mas nada demais, né? Aí faz citações do expediente, até os fãs estão lendo o expediente, vou me perfazer junto com os fãs. Que merda, né, meu? Esse é o tamanho da mente dessa gente lixo, né? São povo, como diz o Fernando, amigo nosso, essa gente é um lixo, porque ganha pouco e ainda dá risada, né? O Lobão que falou isso, né? Porra, tá comendo merda e ainda dá risada, né, bicho? Que bosta que é isso. Muito bem, eu não vou mais. Já falei o que tem que falar aqui do Fábio Moon. Eu fui atrás do Estúdio Seasons, porque um amigo nosso mandou aqui um link pra te dar uma opinada. Eu conheço o Estúdio Seasons no tempo que eles faziam a mangá Bokken, né? Que é a Montserrat, que fazia o mangá Bokken por aquela editora que eu também trabalhei, fiz alguns bicos lá de... Ele queria fazer história em quadrinhos, mas o velho só enrolou. Ele fazia uma revista de noiva, tá? Acho que até morreu. O velho vivia doente também. Editor vive doente, né? Uma bosta isso. Vive escangalhado, cheio de problema também. Pra ser editor tem que ser louco. Louco e ganancioso. Então o velhinho lá, o cara me atendia bem e tal, mas ele não fechava nada. Aí ele me mostrou o mangá Bokken, né? Da época. Eu falei, pô. Ele mostrou pra você, conhece essa? Pô, conheço. A turminha do mangá e do anime e tal. Ele virou pra mim, a gente precisa ajudar essa gente, senão eles não vão pra frente, né? Essa frase me marcou muito na época. Eu falei, pô, o cara tá fazendo caridade, né? Porque é isso que os editores que lançam essas revistas fazem, né? Vamos dar uma força pra essa gente, tudo com dinheiro sobrando. Vou botar aqui 10, 15 conto, não vou pagar nada de produção. Vou publicar seu trabalho. Ah, obrigada, tá, Deus lhe pague. Lança aí a revista. Porque ele, primeiro ele não é da área, ele lançava a revista de noiva. Nem sei se o velho tá vivo ainda, acho que morreu. Lançava a revista de noiva, mas ele falou, pô, ela veio aqui, apresentou o projeto tal, não sei o que, deixa eu ver. E mais recentemente, e não fala, ele vendeu porra nenhuma, encalhou pra caralho, por quê? Mais recentemente eu fui atrás do trabalho dela pra ver o que acontece, né? Mas é de novo aquele mangá shoujo que ela tá fazendo não sei o quê, tão colando aqui, puta, mas bicho, no frigir dos ovos é comércio. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa pesarosa, não é uma coisa horrível. É comércio, o leitor precisa se divertir. E para você, para ele se divertir, você tem que vender coisas para ele, eu tenho que fornecer coisas para ele com o qual ele vai se divertir. Eu não sei como é que anda o mercado de mangá shoujo, de mangá feminino aqui no Brasil. Eu acho interessante, mas você pegar o teu trabalho e publicar um mangazinho sair por aí, ia ser muito pagar pau do Japão, né? Que no Japão funciona esse formato, aqui não. Aqui eu tenho certeza que se você pegar essas meninas do Estúdio Cisa, você vê, elas têm um material encalhado que vai daqui até a China, né? Porque não vende. Ah, mas o sonho, ele continua fazendo, porra. Se você quer fazer um mangá feminino, por que você não pega esse projeto e leva para uma Capricho ou para uma revista feminina, conversa com os caras? É ali que tem que ir. Não é se voltar pro fã, porque já está confirmado que já conta, faz tanto tempo, faz acho que uns 10 anos que saiu essa mangá para quem, né? E não vendeu nada desse povo. Esse pessoal fica só fazendo fotinho, sorrindo. Ai, eu publiquei meu mangá, eu sou demais, eu sou bacana. Lilibi, e bububu. E não vende. E não sai do gueto. Porra, você cola numa editora que tem esses produtos femininos pra mulher. E olha, vamos negociar. Vamos negociar uma porcentagem em venda. Não precisa nem pagar um filho, dá porcentagem em venda. Tem esse material aqui, publica aí, a gente dá uma colorizada, deixa bacaninha. Ou põe no teu site, paga o pay per download. Tem que ter visão comercial, e essas meninas não têm conversão comercial. Elas têm a visão de fazer o que é um trabalho que, puta, é tão japonês que eu nem identifico mais quando é japonês ou não, né? Porque tá tão parecido, tá tão igualzinho, e isso é terrível, porque você perde o quê? A tua identidade do traço. Eu vejo o trabalho do Studio Seasons, eu não consigo identificar autoras. Eu vejo desenhos, eu não vejo assinatura. Porque um desenho é uma assinatura. Se você vê o Mil Nomes, que está na contracapa, ou está lá no site do milnomes.com, você vê o desenho da Harumi, você vê o desenho da Harumi. Não tem como você se enganar. Porque um desenho é uma assinatura. É diferente do desenho daqueles carinhas lá da Ação Magazine, que aquilo não é uma assinatura, aquilo é um garrancho. O desenho da Márcia tem personalidade por quê? Da Harumi, porque tem personalidade, ele é um desenho old school, né? Ele é anos 70, é um tezucão assim, mas tchan. Ele tem personalidade, tem algumas deficiências, lógico, tal, espero que ela não ouça isso, senão ela me bate. Mas em compensação, ele tem expressividade, ele tem personalidade, ele tem alma. Ela faz uns desenhos aqui que ela não mostra, né? Esquece, ai, que não sei o quê. Ela fez um dente de leão, o Tampopo, né? Só no lápis assim, tratou na. Meu, ficou muito bom. Muito bom. Ela devia usar isso mais, essa técnica. Mas ela não usa. Fazer o quê? Não posso forçar a cabeça da mulher. Mas eu vejo o trabalho do Estúdio Seasons, eu não consigo ver identidade. Eu não vejo cara. Eu vejo coisas bonitas, coisas de menina, de bolinhos, e samurais, e olhos, e elfos, e poses. Mas eu não consigo ver assinatura de autor. Eu não consigo ver o design da autora. Eu bater, não, esse aqui é da fulana. Mesma coisa da Erika Wano. Eu não consigo ver um desenho dela como se fosse dela. Eu vejo como se fosse de uma máquina, de uma xerox, de uma prensa hidráulica, num carimbo, né? Eu não consigo ver como ela. Eu não associo o autor. É diferente do Will Eisner, ou do próprio Tezuka, que seja. Você pega, você bate o olho, puto, o homem é o homem. Ele é o cara. O Goseki Kojima, lá do Lobo Solitário, o melhor mangá de todos os tempos, é o Samurai Executor. Eu gosto mais de Samurai Executor que o Lobo Solitário. Meu, o homem é foda. Você vê, é o desenho dele. Cheio de emoção, cheio de carisma, cheio de profundidade. É arte. Não é nem quadrinho, mas é arte. O homem conseguiu transcender porque ele é maravilhoso. Mas você vê essas meninas, é uma coisa que não consegue nem ser comercial, não consegue nem ser técnico, não consegue ser expressivo, não consegue ser nada, só é bonitinho. Eu, se eu fosse autor, se eu fosse uma desenhista, ficaria humilhado. Se alguém vier, nosso desenho é tão bonitinho, puta, dava na cara. Aí adorei esse seu livro porque o texto é muito bonitinho, puta merda. É a mesma coisa que comparar o meu desenho, o meu texto, meu querido pônei, o antigo, o novo, tá muito bom. Você não viu? Puta que lá tá foda, depois você vê. Então, puta, se comparar com, ai, tão bonito, tão fofinho, parece uma coisinha de bududuga. É tão bududuga esse desenho. Puta, eu dou na cara. Meu, isso me ofende pra caralho. E isso que acontece com as meninas, as senhoras, as balzaquianas do Estúdio Ciso, já passaram um pouco da idade, né? Então elas já, meu, me ofenderiam. E pior, essa merda não vende. Pelo que eu tô acompanhando, pelo que eu tô de olho, você não vende. Porque não tem visão comercial. Mas como eu te falei, eu sou um cara bacana. Então eu dou a chance pra elas ganharem dinheiro. Porra, cola numa Capricho, cola numa revista de maior, uma revista feminina, oferece. Olha, nós temos esses quadrinhos aqui. Vamos fazer um plano de negócios, faz um projeto bacaninho assim, olha, a série dura tanto, tem tantos números, tantas páginas, vamos colocar isso na tua revista. Ah, na revista não dá. Bom, como não dá? O que, que é? Por que você não paga? Não, a gente não paga por página. Beleza, paga por porcentagem de venda. Porra, bicho, vamos supor, Capricho vende 40 mil exemplares. Todos. Vai e volta, porque o sistema de distribuição da Abril é deles, eles fazem o que querem. Então você vende 40 mil, a revista custa 9 conto. 40 mil vezes 9, olha a grana, tira aí, vai. 5%, 3%, já pagou, todo mundo ficou feliz. Ah, mas a gente não quer lançar na revista. Vamos pôr no site. Porque no site você tem visibilidade. Você sai do gueto da molecadinha e vai pro gueto das menininhas, das meninas comuns, que não sabem nem o que é mangá. Que não lê mangá, que o máximo da vida dela é Ben 10 é mangá, pra você ver a cabeça dela. Ou então Yu-Gi-Oh! Que ela viu ali, passando com o irmãozinho mais vivo. Então você jogou ali na. O irmãozinho mais vivo foi foda. Você joga para um público novo, você renova a sua produção. Ah, mas eles não vão pagar nada. Bota de graça com um link apontando pro teu site, ali você vende o teu encalhe. Você fatura com o encalhe, você reaplica na tua produção. Compra um tablet novo, compra um computador novo, vai produzindo, vai ganhando dinheiro. Você. É importante você fazer parcerias, né? Você tem que sair do gueto, do babaca, do fã, do show. Já eu vou pôr lá no Anime ABC, vou pôr, botar um stand. Puta, olha que bosta, bicho. Tudo bem que o Anime ABC pode até te dar o stand de graça, mas só o translado que você faz do material daqui pra lá, que você tem que vender pra caralho lá, e ninguém te conhece lá. Ah, mas o pessoal compra por impulso. Beleza, compra por impulso. Já vi casos de acontecer isso na Bahia, né? O cara disse que vendeu, mas se transporta daqui pra lá, depreciou tua mercadoria. Você tem que pagar transporte, você tem que pagar alimentação pra você, você tem que pagar também o teu tempo que você fica lá parado, que isso também vale. Aí você vai ganhar, nunca você vai ganhar o suficiente. Aí você vai trazer o encargo, você tem que trazer tudo de volta. E como é que você fica com. Meu, não dá, bicho, não dá. Aí o Fábio Moon quer falar das vantagens do quadrinho impresso. Porra, o quadrinho impresso tem custo pra cacete, velho. Pra ele tá tudo bem. Ah, que eu faço quadrinho. Ele tá bonito, tá ricão. Tá publicando nos Estados Unidos, ganhando prêmio pra caralho. Tal, não sei o quê. Ainda mais esses prêmios nacionais que são esquisitos, né? Ganha 10 vezes o mesmo cara. Eu não sei o que acontece com o HQ Mix, né? Por que esses caras não tornam a eleição aberta? Voto aberto pra todo mundo, torna um negócio transparente. Eu fico ressabiado pra caralho quando tem esses negócios, né? Que é uma eleição secreta, tudo escondidinho, ninguém vê, ninguém sabe. Bota voto aberto, bota no site, olha, esses aqui são os indicados, não sei o quê, tarará, parará, parará. Deixa tudo pra todo mundo ver, mas fica escondidinho. Ou como é o caso daquele cara que ganhou 10 vezes a mesma categoria. Era questão do pessoal do HQ Mix, olha. Essa categoria está encerrada, porque não dá mais, só tem esse cara. Não dá. Aí fica premendo, eu o cara vira e fala, não, eu não vou pegar mais, não vou pegar mais, não quero mais. Ganhou de novo, ah, foi lá e peguei. Vai tomar no cu, né, meu? Vai tomar no cu, cara! Vai tomar no seu cu. É uma merda, bicho. Cancela essa porra dessa categoria. Mas é aquele negócio, né? A divulgação para os esquemas dos caras, né? Esquema da livraria, esquema dos negócios internos e também o esquema da brodagem, em que um fica passando anelzinho no outro, em que um fica, né, no esqueminha, não sei o que, não sei o que, e boicotando novos lançamentos. Não pode ser até um negócio que não seja premeditado, mas quando você tem uma corte, você estabelece uma corte, fudeu, porque a panelinha ela fecha. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Isso é justo numa democracia? Não, né? Isso é justo, não é justo em lugar nenhum. Porque você acaba favorecendo uns poucos em detrimento de muitos. Por isso que não dá para ter referencial para. Não só de qualidade editorial, mas de qualidade de propostas, de ideias. Não funciona assim, por isso está tudo fodido. Por isso que tem, por exemplo. Esses caras fazem essas eleições, mas ninguém vai premiando a Panini ou premiando outras editoras que cancelam títulos. Mas peraí, eles prejudicam os leitores. O leitor se fode, é sacaneado, começa a comprar a publicação par e eles vão premiar os caras. Pra mim isso é conivência. Conivência, porra, não era nem pra pôr essa editora lá, mas eles põem. Por que será que eles põem, né? Põe porque, né, ganha revista, tá sempre no esquema, embrené, faz assinatura, vai indo e volta, tal. Isso não, eu não acho isso errado. Eu acho que é interessante que você tenha um contato com os caras, mas é importante quando você não cobra a postura deles, né? Você bota eles lá, foda-se. A nossa categoria dos quadrinistas, categoria. Aí vira essa merda toda, nós não temos o que ler. Aí quando você pega uma sumidade como é o Fábio Moon, ele fala que não, com a tablet não serve. Eu vou terminar o podcast de hoje com você, com essa papaia gaiada toda aqui, né? Com esse link aí. Deixa eu até ver aqui direitinho. Um link importante. Que a dona Dilma já falou várias vezes que ela quer. Que estão formando fábricas de montagem de tablets aqui no Brasil, né? Não sei se vai rolar, se não vai rolar. Mas o que acontece? Tem uma noticiazinha que o pessoal me passou aqui no. Form Spring, né? Você, por favor, visite no Form Spring. Primeiro, você acessa o site milnomes.com.br. Não comprei nada. O que acontece? O MEC vai distribuir tablets para alunos em escolas públicas em 2012. O Fernando Haddad falou que vai distribuir, né? Universalizar o acesso à tecnologia, o Ministério de Processo de Transformação, precisando não sei o quê. Eu não sei se vai rolar ou se não vai rolar, mas a tendência é essa, porque nos Estados Unidos já rola. já rola. É, vai ser o livro vai tomar uma porrada. O mercado dos livros vai tomar uma muqueca. Quem não se adaptar tá fudido. Então você imagina a politicagem louca que tá atrás disso tudo, né? Então você imagina a demência que tá atrás disso tudo. Mas disso tudo. Agora para nós é interessante, porque quanto mais tablets tiverem, maior vai ser nossa abrangência como autores nas redes sociais. Eu estou numa comunidade no Facebook, né? Tem vários portugueses, né? E eles, por incrível que pareça, a portuguesada adora meus comentários, eles curtem pra cacete. E nosso amigo Luiz já me passou alguns endereços de editoras em Portugal. O português é muito mais acessível, ele é muito mais doido, né? Ele é muito mais bonachão que o brasileiro. E ele não é exclusivista. Claro que tem um lance, tem qualquer civilização. Eles não têm, eles são alguns, são mais eles, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o brasileiro, ele lima o camarada só porque ele não gosta do português, não. O português, ele pode até não gostar de você, mas ele dá a risada porque ele está entendendo a sua proposta, porque ele é inteligente. O brasileiro é burro. O brasileiro é burro pra caralho. Ele é um idiotinha que vota mal, vive explorado, zoado, detonado e não tira o cu do prego. Ele senta no prego do destino assim, creu, e fala: meu Deus, que merda que é isso, eu só me fodo. E tá com o cu no prego. Ele podia levantar, podia sair dali, arrumar o cu, arrancar o prego, matar o cara que tá enfiando o prego no cu dele. Não, ele fica sentado no prego pra sofrer e dizer assim: eu sofro porque eu mereço, porque eu tô feliz, lá, lá, iá, lá, iá. Então, meu amigo, fica essa situação complicada. Para nós é interessante que haja essa distribuição. Olha, vai distribuir tablet para aluno. Aí você linka o que o Haddad disse, o ministro Haddad disse, com o que o Fábio Moon falou. Ah, para mim, quadrinho impresso. Enquanto isso, lá fora, o quadrinho digital explode. Vende que nem pão quente 6 horas da tarde. Vende mais que gasolina na véspera do reajuste. Vende pra cacete. E tá vendendo cada vez mais. Não tô dizendo que é o fim dos álbuns de luxo, que é importante, não é? Mas aquele o gibi vagabundinho de $2 que vende lá no Walmart, nos Estados Unidos, no posto de gasolina, esse vai acabar. Agora, nego, presta atenção. Acabando esse gibizinho lá, que ele vai pra mídia digital, como é que fica a Panini daqui que só republica esse gibizinho? Vamos cair de novo naquela merda que aconteceu nos anos 90. Ui, esse foi maravilhoso. Vai acontecer a mesma merda que aconteceu nos anos 90, em que a Marvel e a DC foram para os gibis de cabeça, para a livraria, tomaram no cu. E aqui a Abril cancelou a distribuição, né? Ah, não vou distribuir mais, parou um tempão. Aí a Marvel e a DC voltaram para a banca, estão na banca. Aí a Panini, eu vou lançar na banca também. Os gringos vão mudar. Os gringos vão mudar agora para o tablet. Vamos fazer produtos para tablet, porque você sabe que no tablet demanda uma nova quadrinização, demanda mais recursos, e que eles ainda não fizeram com música, com animação, mas já tem protótipos disso, você não tem a menor dúvida. Quadrinhos, que são os apps, né? Que tem o livro da Alice, que ainda é muito caro, os gringos estão, né? Mas eles vão chegar lá. Como é que fica a Panini nesse sentido? A Panini não tem um programador que faz quadrinhos para apps. Meu, a Panini só vende gibi impresso. Essa porra vai quebrar. Essa merda vai quebrar. Como é que fica a Conrad, que só lança gibi impresso cabeça? Tudo bem, a Conrad nem então, mas a Panini, me preocupo mais a Panini e a Mitos, que estão ali, né? Eles vão quebrar. Porque a partir do momento que a Marvel fala: não, a gente não lança mais para banca. Vamos tudo pro tablet agora. Como é que fica eles? Como é que... Ah, menega, e como é que fica o Fábio Moon? A gente não vai lançar mais álbum de luxo assim, tá? Vamos diminuir, a gente vai pagar cada vez menos. Vamos pro tablet. Se a situação apertar, você vai ver, daqui a pouco ele volta. Não, que o tablet é maravilhoso, que tá funcionando. Eu me enganei de bereré. Cospe pra cima que cai na cara, velho. Quem não tá antenado nos novos tempos, tá fudido. Tá fudido. Meu negado, eu não vou fazer um podcast muito comprido hoje, não, que eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Agradeço a sua participação. Espero que nós possamos continuar conversando com nossas brincadeiras, nossas alegrias. Por favor, me acompanhe. Tem aí o meu no link aí do Facebook. Dá uma clicada, a gente adiciona, trocar uma ideia lá. Tem também meu e-mail, jrp964@gmail.com. tem o nosso site www.milnomes.com. E eu peço para você que compre o livro do Mil Nomes, grátis, O Mundo Sem Sol. R$30, frete grátis. Você manda um e-mail para nós, jrp964@gmail.com, manda para nós um e-mail. A gente te passa as instruções para fazer o depósito na conta da patroa. Joga a trintinha lá, te mando Mil Nomes, frete grátis, marcador de páginas, autógrafo nos dois livrinhos. Aí você completa a BK Collection, a coleção de BK. De becada, Zé Roberto, o Zé Roberto bonitinho. Você vai comprar nossos livrinhos, vai deixar aí o sorrisinho. Vendeu bem, puta, mês passado vendeu livro pra caralho, meu. Peço desculpas pra quem eu me embananei, demorei pra mandar, porque foi foda, vendeu pra caralho. Esse podcast, sempre que eu falo do pessoal aí, né? Dá, a turma vem pra cima querendo saber, se interessa, porque. Quero também agradecer também, em especial ao camarada lá do site Meu Herói. Fez uma crítica muito simpática, muito. Me deixou embevecido, não vou citar o nome dele, porque eu vou citar o site, que está no site, né? Não vou falar do redator. Só por frescura mesmo. Agradecer pelo apoio, porque são essas manifestações que nos engrandecem, nos alegram. E mostra que diferente de uns e outros que ficam fazendo. Soltando lorotas por aí, falando mentiras, falando que não sei o quê, que eu tenho inveja. Eu acho que a maior resposta que um autor pode ter é a satisfação do seu leitor. Nego não acredita nisso quando eu falo, não, eu também, claro que eu quero dinheiro, claro que eu quero lançar um filme do Mil Nomes, animação, quero tudo isso, bonequinho, porra, claro que eu quero. Eu quero ficar rico, quero entrar na grana e sair da bosta. Se bem que pra mim não existe bosta, né? O que existe é você ter um estado de espírito bom ou ruim. E eu tento ter um estado de espírito bom. Por isso que minhas histórias funcionam bacana. E eu quero agradecer a ele pelo apoio, pela gentileza, pela simpatia, por mostrar um apreço pelo nosso pequeno trabalho. Espero que você, leitor, também compartilhe com ele. Venha comprar nosso livrinho do Mil Nomes, venha se divertir com Mil Nomes. Valeu, negado, muito obrigado pela sua atenção. Opa, hoje estamos 5 minutos mais cedo, né? Valeu, negado, obrigado pelo seu apoio. Um abraço, tchau, tchau.